Inutiale, inutiale, inutiale. Aule, meyupu, aule, inutiale, inutiale. Inutiale, inutiale, inutiale. Mais je vais poulet you. Mais je vais poulet you. Soupe, mais je vais poulet you. Mais ponja poulet you. Mais ponja poulet you. Laser, mais ponja poulet you. Mais tu joins de l'école. Mais tu joins de l'essai. Fête, mais tu joins de l'essai. Mais on nous poulet you.